17 autorizado, aliás, decolar pistão no zero, vento no 40 graus com 15 nós. Decola pistão no zero, Golf 3. Delta 3859, livrou a principal pela ECO. 59, ative Alfa, reportante da Juliette, na grana. Alfa, reportante da Juliette, 3859, na grana. 3890, cópia. Cópia. 3890, Recife, nível 330, está autorizado, via pelo 258, roda 10, curva esquerda na subida Fuca, transição Caju, aciona 5112, controle 120, décima 8. Via autorizado 330 para Recife, via pelo 58, Fuca, Caju, 5112 no transponder e 1208 no controle, portanto, 3890. Qual transponder? QNH 1021. Ok, we'll call you back, actually the gear is down, we'll call you over the mark and then ISO. Mano 75, mantém a fonte, cara. Mano 607, decola 252, controle 120, décima 8. 208, vou na 607, graças. Passa 1400, na sua escuta. O 607, controle, meu cordial, contato radar. Contato radar, vou no 607. Reboque da companhia, no através do portão 62, passando agora. Relativo, tá vendo? O mesmo vai parquear no portão 05, após a finalização do parqueamento da aeronave, só prossegue via Juliette para o portão 07, o 3259. Salvador, TAM 3153. Prossiga. Quer adiantar a saída pro galeão, por favor? Tá pronto, copa 380, TAM 3153. Ah, tá pronto. 353, galeão, nível 380, está autorizado, via pendulo 10 até ISMAP. Tec, Sierra, Michael, Papá, ISMAP, após conforme rota do plano. Roda 10, curva direita na subida Tael, após Leda, após direto Bridge. Bravo, Romeo Índia, Delta Eco, Bridge. Aciona transponder 5113, controle 120, décima 8. Autorizado, galeão 380, eu pulo 10 até ISMAP, após via rota transponder, volta da 10, Tael, Leda, Leda, Bridge, transponder 5113, controle 208. Maré, Titan 3153, chame de pronto, feedback. No 7.5 autorizado, aliás, mantém a cabeceira no zero. Professor Sachs, voo no 897, PAB 179. O alternando é São Filhos com 3 horas. 286, altímetro no 021, então um bom voo e bom dia, boa noite ao 7. Índia Alfa, 280, com B20, obrigado, bom dia. Colo Salvador, é o São Mike, MC, Charlie, é isso, informa o chefe do Redox, na posição do Belém. Esse Mike, MC, Charlie, bom dia. Graças, bom dia. 219 American Airlines. American 980, what with you? Morning, American 980, Bruce Alpha, home will be part of State Juliet. Okay, Alpha will call you before exit Juliet, American 980. Sorry, but you're going to... No 8973A, já mantém a pista no zero. Bono 715, decolado 58, controle 120, decimal 8. 208, Bono 715, obrigado, bom pra mim. Esse é 125, Bono. 51, Bono 607, bom dia. Boa. Controle Salvador, Bono 715, decolou, passa 1600. Bono 715 é o controle Salvador, contato radar, gire à direita e voe Alefa. Direita direto ao Alefa, Bono 715. Gol 897, autorizado decolagem, pista 1-0, vento 1-4-0 graus com 1-4 nós. Vivo decolagem, 897. Juliet 211, American 980. Juliet 211, American 980. Juliet 211, American 980. Decolada 1001, controle 120.8, bom voo. 208, obrigado. 100, direto, prossegue uma centena até 060 milhas, 60 milhas, afastado de Salvador. Após cancela 085, correto disponível. Decolada 17, com curva direita após decolagem na subida Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Alfa Romeo, Arbor, e após direto, aciona 5077. Controle 120.8, torre 118.62. Controle Salvador, bom dia, Gol 1897, cruza 2300, no Abael. Gol 1897, o controle está em contato, Radar. Nossa. Para o táxi, vai tomar 286, altímetro no 021, tomou 2, bom dia. Gol 1715, chame Recife, 1288. Recife, 288, bom dia, senhor. Boa. 1897, chame Recife 1251. 251897, bom dia. Boa. Reporte na Papá para ingresso na pista 17. Quente 6 horas. Papa Romeo Bank Charlie Yankee, controle. Controle, Bank Charlie. Mais quantos minutos ficará no setor e do nível 100? Eficiente. Já estamos autorizados ali, a cabeceira no 7, reporte pronto. Salvador, bom dia, com azul alfa, xadrez bravo. Xadrez bravo, prossiga. Alfa, xadrez bravo, solicito a autorização de rebote do Pat 3 até o Kinga 709. Já estamos autorizado, decolagem em pista 197. Vento no 40 graus com 15 nós. Isso, eu pensei bravo. Afirmativo, cliente. Segue com reporte em ponto ao terminal, pensei bravo. Ok, reportarei ao pé. Juliette, Tango Zulu, decolador Zulu 3, controle 120, décimo 8. 1208 para chamar, obrigado amigo Valdir. Positivo, livre. O ajuste no 021, descer para 1500 pés quando pronto. 1500 pés, ajuste no 021, vai também. Controle, bom dia. Juliette, Tango Zulu, decolou das 17, sair da árvore na frequência. Juliette, Tango Zulu, controle Salvador, contato radar, suba sem restrições para o nível 100. Qual é a radial ideal para a GQE? Radial 264 para a GQE. Muito bom. E o senhor está em voo visual no setor agora, não? Estou completamente visual no setor, porque está presente, controle, já muda as regras para visuais. E solicita 085, se possível, Juliette. Ok, proposto e aceito. 10114, suba para o 085 em voo direto para a GQE. Agora, eu preciso do seu estimado para pouso naquela localidade. Positivo, 1055 é o estimado da GQE. O Juliette está no Zulu. Ok, 10055, anotei. Bom dia, Xalé, 6200, formação Juliette. Oceano 6200, passo nível 190 e procede do Tom Jobim. Direto para 2000, ajustado no 021, no Duna ILS, câmbio. 2000 na proa de Duna, autorizado ILS 6200. Positivo, Mike Charlie. Obrigado, Rota Pérez. Juliette Tango Zulu, eu necessito que voe na proa 280 para evitar tráfego durante 5 minutos no mar. Positivo, direita 280 agora, Tango Zulu. 5 minutos. 6200, para sua informação, tráfego posição 12 horas, 23 milhas, rumo oeste, é um Charlie 402, passando 060, subindo para o 085, informação de tráfego para o Oceano 6200. É tráfego de Queso, Oceano 6200.